Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A formação profissional é uma das soluções encontradas por muitos portugueses para adquirir mais conhecimentos e validar competências. Para falar sobre esta temática, temos hoje em estúdio a diretora do Centro de Formação Profissional do Seixal, Maria José Esteves, e a entrevistadora residente, Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Muitos jovens optam por sair do sistema formal de ensino e enveredar pelo ensino técnico e profissional. Que razões estão muitas vezes por trás desta escolha? Atualmente nós não poderemos falar diretamente que existe um sistema escolar e um sistema profissional. Deveremos antes focar que existe opções de sistema apenas escolar e sistema dupla certificação, em que os jovens podem em simultâneo obter uma certificação escolar e uma certificação profissional. Sendo que esta dupla certificação tanto pode ser na escola, chamada escola tradicional, como num centro de formação. Portanto, a questão está em o jovem preferir um sistema apenas escolar e perspectivar o seu futuro numa continuidade, por exemplo, universitária, ou o jovem perspectivar o seu futuro numa profissão a mais curto prazo, que pode ser ao fim do 9º ano ou ao fim do 12º ano, e, de qualquer modo, continuar a sua formação universitária ou não. A questão da opção, muitas vezes, tem a ver com o jovem já não se identificar também com o modelo apenas escolar, em que este modelo é muito mais prático, portanto, vai muito mais ao encontro das próprias expectativas dos jovens. E falemos de um desempregado que decide apostar na sua qualificação profissional. Que benefícios é que podem advir desta decisão, não só em termos profissionais, mas também em termos da própria valorização pessoal? Portanto, quando estamos a falar num desempregado, temos que pensar numa pessoa que tinha a sua vida profissional e que repentinamente deixou de ter e que poderá estar menos tempo ou mais tempo numa situação de desempregado. Ora, nessa situação qualquer pessoa sente a sua autoestima, muitas vezes em baixo. Ora, ao apostar na formação, ele está exatamente a investir na melhoria das suas aptidões e das suas competências profissionais, mas também pessoais e sociais. Portanto, é evidente uma melhoria da sua forma de estar relativamente a si próprio. Portanto, a sua autoestima melhora significativamente. Portanto, para além de melhorar as suas expectativas relativamente ao futuro. Pensando então nestes jovens e nos desempregados que optam pela formação profissional, que respostas tem para oferecer o Centro de Formação Profissional do Seixal a estes dois grupos? Portanto, o Centro de Formação Profissional do Seixal aposta realmente nestes dois blocos de desempregados, portanto, à procura do primeiro emprego em relação aos jovens. E em relação aos adultos? Em relação aos jovens, tem dois níveis de qualificação, fundamentalmente o Educação e Formação de Jovens para obter o ensino básico, portanto, 9º ano mais uma saída profissional, e o Sistema de Aprendizagem para obter o ensino secundário e uma formação profissional. Para os adultos, temos fundamentalmente a Educação e Formação de Adultos, portanto, para todos aqueles adultos que ao longo da sua vida não obtiveram nem o ensino básico nem o ensino secundário e assim obter as duas formações em simultâneo, e a formação modular, já para pessoas que têm já uma qualificação e que apenas vêm desenvolver a parte profissional que lhes falta. Portanto, muitas vezes em formação pós-laboral, muito virada para os ativos, que realmente à noite, num pós-laboral, vão desenvolver uma componente apenas técnica, porque já têm ou o 9º ano ou o 12º ano. Mas a grande aposta é a dupla certificação, quer para os jovens, quer para os adultos. Acha que a aposta na qualificação profissional pode ser um dos caminhos para combater o desemprego que hoje atinge várias faixas etárias em Portugal? Quer dizer, não é um dos caminhos, é o principal caminho. Porque, sendo Portugal um dos países onde o nível de qualificação é mais baixo ao nível europeu, portanto, é determinante que toda a população portuguesa invista na formação profissional para aumentar quer as qualificações escolares, quer as profissionais. E assim o emprego torna-se muito mais próximo, portanto, as condições de empregabilidade aumentam para a obtenção do emprego, portanto, e assim baixar os níveis de desemprego a nível nacional. A formação profissional aumenta a empregabilidade. É com esta ideia que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para falar sobre asma. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.